4,59. ZYK 540, ondas médias 580 kHz. Rádio Clube Americana. Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Desde 1950, 70 anos de história. Uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Um novo dia nasce e com ele novas esperanças surgem. Sorria, hoje é um novo dia, esqueça a mágoa. Faça brilhar em seu rosto o brilho de esperança e a certeza de que hoje será melhor. Seja prudente e passivo, pois é assim que se vive a vida. Agradeça a Deus pelo novo dia, peça forças para superar todos os obstáculos com prudência e certeza de vencer, pois fracassado não é aquele que perdeu a luta, mas sim aquele que perdeu as forças para lutar. Não se esqueça que para a construção de sua felicidade, a pedra fundamental é você. Seja feliz e diga bom dia! Irmão. Clube na comunicação Alberto Teixeira e o programa Jeitão Caboclo. O sucesso carinhado na boca do povo. Ponteiro e Ponteato, uma sombra em sua vida. E você vai partir. Não, não posso acreditar que você vai me deixar. Em pensamento estarei sempre. Pode partir. O seu lugar é aqui comigo. Não vá, amor. Não vá. Não, não posso acreditar que você vai partir. Não, não posso acreditar. Em pensamento estarei sempre. Yeah.

ser, yeah, yeah, yeah, Menina Veneno, hit! O sucesso na boca do povo! Menina Veneno, hein, Kiko? Você gosta, Kiko, da Menina Veneno? Gosta, né? 5 horas e 13 minutos, é 5h13, a Dirce seguindo o nosso programa na Vila Belvedere. Ligou, indicou... Samara! Canta para o Brasil, Samara, a mais bonita das noites, é sucesso! Longe dos olhos e perto do meu coração, onde você estiver, com você estarei. Não há distância pra minha imaginação. Enquanto vida eu tiver, de você eu serei. Suas cartinhas eu leio e releio o porquê. Elas me fazem pensar que eu estou com você. Mais bonita das noites, despida assim como a lua, de amar e dormir. Essa música é linda demais, a mais bonita das noites, com a Samara. Meu Deus, como eu quero este homem comigo. mais bonita das noites, despida assim como a lua que amare e dorme. Aô, trem cosquento! La la la la la la la. Samara, Samara, e o sucesso, a mais bonita das noites. Essa música também foi regravada por Chitãozinho e Chororó. 5:16, eu repito, 5:16, bom dia, pra você do outro lado do rádio. Todo final de semana, programa Remember, o passado presente no seu rádio, aos sábados e domingos, às 9 da noite. Estamos apresentando Jeitão Caboclo, com Alberto Teixeira. Brasileirão é na Rádio Clube. O Verdão tá dominando o campeonato e quer seguir assim no seu próximo compromisso. É neste domingo, às 16h, Atlético Goianiense e Palmeiras. Em rede com a equipe 365, todos os detalhes deste jogão em Goiânia. Mais cedo, às 14h, a jornada começa com o show de palpites. Atlético Goianiense e Palmeiras. Oferecimento Hidráulica Irrigação, Oferte Tintas, Star Inteligência Imobiliária, Vidrovan, Papa Centro Automotivo, Dimárcio Imóveis, R Naves Corretora de Seguros, Agropet Mineiro, Baterias São Vito, Imobiliária Urbis, Acefer Tintas, Autoelétrica Santo Antônio, Movelaria Margutti, Oriente Solar, Aqualux, Ousadia de Madeira, Comercial Campagnolo, X-Prime Academia, Luitex, Margutti Multimarcas, leve qualidade para sua garagem, Funorte Odontologia Americana. Rádio Clube, a casa do futebol em Americana. Tudo sobre todos os esportes, Caderno de Esportes, às 18h, aqui na Clube. Na comunicação, Alberto Teixeira. E o programa Jeitão Caboclo. Bom dia, bom dia, bom dia. 5:19, comigo sempre, ouvinte em primeiro lugar. Fala, Xerri, representando a linda cidade de Campinas. Bom dia, Tê. Grande Teixeira, bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes dessa programação maravilhosa, nesse amanhecer de quinta-feira, dia 15. Uma data especial, viu? Então, Teixeira, eu estou sempre prestigiando a programação mais animada do Brasil, que eu gosto do que é bom, né? Gosto do sertanejo. Eita, coisa boa! Eu sou caboclo e tenho orgulho de pisar na terra. E hoje eu vou oferecer essa programação para quem está te ouvindo e para a mulher mais bonita desse planeta, a Aline, a dama do vestido longo com barrerito. Capricha aí, Rico. Depois eu te remunero. Valeu a sua indicação, Xerri Campinas. Triste por detrás da maquiagem, onde ela tenta esconder imensa dor. Vestido longo, transparente, sensual, sob a luz negra de um salão multicor. É fim de noite, a boate está vazia e a cidade já começa a despertar. Se prepara pra deitar. Senta na cama em frente à penteadeira.

negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Vem, vem me trazer inteiro o seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Vem, não diga não a esse amor que é seu. Negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Bom dia, bom dia, bom dia! 5 horas e 27 minutos. Alô, Teixeira, aqui Norton Costa. Um forte abraço para você e para todos da Clube. Abraço, Norton Costa, grande cantor da nossa região. Esse menino tem um show que não é brincadeira, não, hein? Melodia da Saudade, Clube. Alô, Wilson, da cidade de Sumaré, sua indicação está no ar. Aguinaldo Timóteo, quem sabe? Não longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Não longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade a coro tormento. Caboclo. Na comunicação, Alberto Teixeira. E o programa Jeitão Caboclo. Tião Carreiro e Pardinho. Eu vivo num quarto triste, num leito frio de um hospital. Pra mim só a dor existe. É muito sério este meu mal. Estou condenado à morte, eu já nem posso me levantar. Eu sou um pobre doente que breve o mundo irá deixar. Tem gente que tem saúde, tem braços fortes a trabalhar, porém vive reclamando, falando que Deus não quer lhe ajudar. Queria pernas firmes. Se andar na vida eu pudesse, iria onde existe a fome, enxugar as lágrimas de quem padece. Eu não suporto a dor que sinto no corpo meu. Mesmo assim elevo o pensamento com humildade, agradeço a Deus por ter me dado estes olhos para enxergar a realidade. Uma mente pura e positiva para entender a luz da verdade. No quarto onde eu me encontro, mandei colocar na parede uma cruz. E nela, de braços abertos, existe um homem chamado Jesus. A dor que este homem sentiu ao morrer com as mãos pregadas, meu sofrimento comparando ao dele, para mim não representa nada. Obrigado, Senhor, obrigado. Mesmo eu estando enfermo assim, só te peço para reservar perto de você um lugar pra mim. Tião Carreiro e Pardinho e Paraíso, Leito do Hospital. Que letra, que melodia. Dose dupla, o sucesso em dose dupla na Clube. Goiânia e Paranaense. Alô, Aline, de Hortolândia, bom dia. Alô, Clarice Laura Moraes. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou: mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza, mãe e filho, neste momento chorou. Hora triste, dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou pra salvar a humanidade, ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou, pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. A mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Thank you. pedras rolando pela serra abaixo que se encontraram. Fomos duas aves voando livres no espaço que se amaram. Fomos duas nuvens negras de fortes chuvas que derramaram. Fomos os pingos da chuva que com o vento se misturaram. Fomos o A e o N na palavra amor. Fomos o arroz e o feijão do dia a dia do lavrador. Fomos o anzol e a isca de um pescador. E por não pegar o peixe, a isca do anzol separou. Somos o sol e a lua, somos a noite e o dia. Sou a tristeza ao contrário, você é a alegria. Ontem fomos dois agarrados, hoje somos dois separados. Cumprindo o destino que a vida impôs e ninguém consegue explicar. Ao contrário, você é alegria. Ontem fomos dois agarrados, hoje somos dois separados. Cumprindo o destino que a vida impôs e ninguém consegue explicar. Somos o sol e a lua, somos a noite e o dia. Sou a tristeza, ao contrário, você é alegria. Ontem fomos dois agarrados, hoje somos dois separados. Cumprindo o destino que a vida impôs e ninguém consegue explicar. Estamos apresentando Jeitão Caboclo com Alberto Teixeira. O sucesso carinhado na boca do povo. As irmãs Barbosa, sanfona chanada. Canta Edna Edina. Adoro! Sanfona goiana que tanto ouvi, me lembro de ti, dói meu coração. Recordo as noites saudosas e quentes, os beijos ardentes que tive de alguém. E vejo de volta na tarde serena com aquele moreno que foi o meu bem. Sanfona chorada, saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Sanfona chorada, não chore assim, tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Morre um pouco, meu peito acabou. a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. César e Paulinho, duas vezes você. Que mexe com você. Segunda a sexta, das 4 até as 6:30. Aos domingos, 7 da manhã. Vem comigo. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre. Jura? Te lembrar. Oh, música linda. Se fosse duas vezes você. César e Paulinho. A dupla da cidade de Piracicaba, noiva da colina. Sei que o meu coração me diria. O que, o que, o que, o que? Você. Kiko, saiu lágrimas dos seus olhos, Kiko, por quê? Ah, Kiko, tá chonado, arrojado? Bom dia, bom dia. 5h46, fala, Damares, que eu te ouço. Bom dia, Tê. Eu e meu marido estamos te ouvindo aqui no nosso trabalho e desejando um excelente programa, uma linda quinta-feira para você. Muito obrigado, Damares. Estamos apresentando Jeitão Caboclo, com Alberto Teixeira. O amado mais amado do Brasil, programa Amado Batista, de segunda a sexta, às 11 da noite, com Edelson Moura. Clube. Na comunicação, Alberto Teixeira e o programa Jeitão Caboclo. Bom dia para Nilza do Jardim Mirandola acompanhando o programa. O Pedro na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O Raiz lá em Hortolândia, bom dia, bom dia. O Walter em SBO, Santa Bárbara do Oeste. Ai! O Walter adora o gritinho do T, eu não sei porquê. Ai!

seja feliz e diga bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Clube, na comunicação, Alberto Teixeira e o programa Jeitão Caboclo. O sucesso carinhado na boca do povo. Renan Raí, Fátima Leão, chega. Alô Ivone da Praia Azul, bom dia. Chega, pra que viver fingindo que não é? Dizendo por aí que não me quer, vivendo de aparência em nada mais. Chega de ouvir palavras tão doídas, viver de fantasias coloridas, saindo para onde bem quiser. A gente não precisa mais fingir, é só abrir a porta e sair. Palavras de amor ficou pra trás. Chega, sem essa que eu vou me arrepender, se já não deu pra mim nem pra você. Se abrir é o melhor que a gente faz. Cada lado, pra que entender ferido, machucado, se a separação é a saída. Se não deu certo, tudo tem um fim, chegou a hora. É bem melhor assim, tô indo embora. Eu não fui o amor da sua vida. Quem tá chegando pra cantar com a gente é a nossa querida Fátima Leão. Chega pra cá. Chega, pra que viver fingindo que não vê, dizendo por aí que não me quer, vivendo de aparências, nada mais. Chega de ouvir palavras tão doídas, viver de fantasias coloridas, saindo para onde bem quiser. Chega, a gente não precisa mais fingir, é só abrir a porta e sair. Palavras de amor ficou pra trás. Oh, chega, sem essa que eu vou me arrepender, se já não deu pra mim nem pra você. Se abrir é o melhor que a gente faz. Se não deu certo, eu e você é um pra cada lado. Pra que viver feliz, machucado, se a separação é a saída. Se não deu certo, tudo tem um fim, chegou a hora. É bem melhor assim, tô indo embora. Eu não fui o amor da sua vida. Jura? 6 e 7. Alô, Paulo Simonato, bom dia, bom dia. Alô, Ivani, Nova Odessa, bom dia. Isabel Santa Rita, bom dia. Vou sair pelo mundo gritando seu nome. Eu preciso saber por que você some. só ilusão. Ou será que você esconde de mim outra paixão? Vou sair pelo mundo gritando te amo. A saudade é demais, está me matando. Tentei encontrar em outro alguém seu amor. Mas só com você o beijo e o prazer tem sabor. Não dá pra apagar dos olhos a paixão. Você me fez amar. E um grito de amor sai do meu coração. Preciso te encontrar, é minha salvação. Pra não morrer de amor. Pra não morrer de amor. Matando. Tentei encontrar em outro alguém seu amor. Mas só com você o beijo e o prazer tem sabor. Não dá pra apagar dos olhos a paixão. Seu corpo em minhas mãos. Você me fez sonhar. Você me fez amar. E um grito de amor sai do meu coração. Eita! Pra não morrer de amor é de chorar. Alô, Mel Santa Rita, bom dia! Essa música é demais, hein? Na comunicação, Alberto Teixeira e o programa Jeitão Caboclo. Por aqui só passa as melhores, os grandes sucessos. Durval e Davi, Vida pelo Avesso, 6:12. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim. Por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amado que não sou, querendo outro em meu lugar.

Sua indicação está no ar. Deixa eu viver minha vida. Juro por Deus, eu te peço. Ai, evita de me encontrar. Eu não vou suportar ser sensível, confesso. Nós dois não tem outro jeito. Pra nós é caso encerrado. Deixa eu tentar ser feliz, apagar cicatriz, cada qual pro seu lado. Eu já refiz minha vida, cansei de te esperar. Meu bem é tempo perdido, sonho adormecido, querer despertar. Estou vivendo outra história, tentando me refazer. Se eu falar que te esqueci, estou mentindo pra mim. Ainda respiro você. Jura? Eu fiz minha vida, cansei de te esperar. Meu bem é tempo perdido, sonho adormecido, querer despertar. Estou vivendo 6 horas e 24 minutos. Tentando me refazer. Muito obrigado a todos que participaram, que ligaram aqui no 3475-8801. Mensagem através do WhatsApp 996090619. Valeu, galera! Por isso que eu fico contente, feliz da vida, porque esse programa aqui tem a diferença no ar. O comunicador que mexe com você. Tocando o que te toca, aquela que você gosta. É um programa endereçado às pessoas apaixonadas. 12 anos no ar com você, aqui no Grupo O Liberal de Comunicação. O seu amigo do rádio. Não é que quis, mas é que fiz. Então me ajude. Se aconteceu, eu não fui eu. Eu sei, não sou assim. Se magoei, se te enganei, tô dividido entre querer e te esquecer. Não sei se engano ou desengano, certo ou errado estou te amando. Eu não me aceito sem você. Ô, paixão! Localizador, pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que preciso. Fala pro meu coração que essa ira é passageira, que o nosso amor é de aço, pra durar a vida inteira. Mande um localizador pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que preciso. Fala pro meu coração que essa ira é passageira, que o nosso amor é de aço, pra durar a vida inteira. Seis e vinte e sete. Peninha. Acabou o programa, gente. Já deu meu horário. Direção geral, Fernando Giuliani. Coordenação artística é do César Polidoro. O comunicador que eu adoro. Pesquisa musical, sonoplastia, Kiko. Produção e apresentação. O comunicador que mexe com você. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Eu vazei. Você ouviu Jeitão Caboclo com Alberto Teixeira.